2010. Pra quem desacreditou, é só o faz em nova fase. Trilhando por um bom caminho, escrevendo a nossa história, pra que todos possam ver que é só o faz em nova fase. É só o faz em nova fase. É só o fazer em nova fase. É só o faz em nova fase. É só o faz em nova fase. É só o faz em nova fase. É só o fazer em nova fase. É só o faz em nova fase. Que som é esse que tá rolando aqui? E é só o fazer. E por que eles estão cantando assim? E é só o fazer. Com muita calma faz o povo curtir. E é só o fazer. Dentro do gueto faz os loucos sorrir. E é só vem, o fazer. Que som é esse que tá rolando aqui? E é só o fazer. E por que eles estão cantando assim? E é só o fazer. Com muita calma faz o povo curtir. E é só o fazer. Dentro do gueto faz os loucos sorrir. E é só vem, o fazer. É só o fazer, parceiro que tá chegando no arrebento com ideologias conscientes. Representando o gueto, é Bahia, é soteropolitano. Nossas rimas sempre lindas, por isso que todo mundo tá pirando, tá cantando, tá curtindo o nosso som. A favela é inteligente, abra a mente pro que é bom. Somos quatro mandando nosso recado, comentando sobre os fatos que ocorrem nesse nosso estado. É desse jeito, guerreiro, que o rap prevalece, enriquece, sempre cresce, sem estresse. Vê se não esquece, abra a mente e também preste atenção. Se liga aí, irmão, que lá vem. Que som é esse que tá rolando aqui? E é só o fazer. E por que eles estão cantando assim? E é só o fazer. Com muita calma faz o povo curtir. E é só o fazer. Dentro do gueto faz os loucos sorrir. E é só vem, o fazer. Vem. Que som é esse que tá rolando aqui? E é só o fazer. E por que eles estão cantando assim? E é só o fazer. Com muita calma faz o povo curtir. E é só o fazer. Dentro do gueto faz os loucos sorrir. E é só vem, o vem. É só o fazer que pá. Na humildade pra representar é nós, STN tá nativa, exaltando a nossa voz. Estamos prontos para a guerra. Quem quiser, junte-se a nós. Somos todos guerreiros com liberdade de expressão. O rap é nordestino, não tem gringo aqui não. E a nossa intenção é fazer o rap brasileiro se fortalecer, crescer, envolver. No final vamos vencer, porque... Meu ideia é de repente uma luz em minha mente. Jesus tá com a gente formando a corrente. Toda essa gente que bate de frente, estamos repleto de rimas e verso com a voz no expresso. Assim eu não paro, vou correndo reto. Se olhar para trás, se olhar eu tropeço. Mas se eu tropeçar, levanto sem chorar. De uma coisa eu sei, tô aqui pra rimar. A batalha é longa, mas não vou parar. É só o faz, desde 2000 e hoje até quando Deus quiser. A família STN sempre unida tá de pé. Esse que tá rolando aqui. E por que eles estão cantando assim? Com muita calma faz o povo curtir. Dentro do gueto faz o louco sorrir. É só o fazer.